paixão ferrada, menina. Peço mais uma para apaixonar, vem na sua. Obrigado, Lamarão. Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Essa vocês vão cantar comigo. Assim. Meu orgulho caiu quando subiu álcool. Quero ouvir. E pra piorar tá tocando modão. E quando cê não volta eu tô largada a estrada. Bota a mão pra cima. Solidão é companheira nesse risca-faca. A falta de você, bebida, não há. Tô tentando a... Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. E pra piorar, o chifre nos faltou. Abraçando as garrafas. E quando cê não volta, mulher, vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu tô largada às traças. Malditos sentimentos que nunca se acabar. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Vou na cabeça pra não perder o juízo. O coração bate no peito. Eu trouxe um presente pra vocês.